programa seguir com dolorosos cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, segunda, dia 8 de abril de 2019. E a notícia dessa vez, Bernardo? Trump ameaça fechar fronteira com o México. Nossa senhora, nem ouvi isso aí durante meses. Agora o Cheetos tá. Uma hora depois, agora vai. Um ano depois, agora vai. O pior que dentro da notícia tem esse efeito também, eu vou explicar. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News, vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Assim, minha voz ficou um pouco estranha porque eu tô gripado. E antes de começar aqui, eu queria pedir desculpa pelos QNs da semana passada, porque meu microfone bugou, eu não sei o que aconteceu, mas ele desfocou o áudio, não sei como é que ele fez isso, e começou a gravar mais o som externo do que a minha voz. Então o áudio não ficou tão bom, eu tentei arrumar, mas não ficou legal. Mas deu pra ouvir, fica aí, né? Eu achei de boa, achei que você exagerou-se. Exagerou-se a si mesmo? Não, o que dizer aqui? Então, no dia 29 de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou pelo Twitter, né, a Twitter Diplomacia, que irá fechar toda ou grande parte da fronteira com o México na semana seguinte. No caso, a semana seguinte seria a semana que a gente está fazendo a retrospectiva agora. Sim, olha aí. E no... Na thread ele não deixou claro como seria esse bloqueio, porque você pode fazer vários bloqueios. Pode ser bloqueio total, que ninguém entra, ninguém sai, ninguém vende, ninguém compra, não entra, não nada. Tipo, completamente travado. Pode ser só ninguém entra e ninguém sai. Tipo, só a gente, o produto pode ir, pode voltar. E pode ser só mexicano que não pode ir. Talvez os americanos podem sair e entrar. Então ele não deixou isso claro. Cara, eu suspeito que o pai do Trump abandonou a mãe dele porque ele saiu com uma mexicana pro México. E aí ele tem uma muita revolta e muito trauma. Isso aconteceu. Mano, se provavelmente no primeiro encontro dele com uma garota, ele comprou um taco. Ele teve uma diarreia fodida e fudeu o encontro dele, aí ele ficou puto até hoje, entendeu? Ou ele encontrou uma latina, achou que era brasileira e descobriu que era mexicana. A primeira namorada dele foi uma mexicana e ela traiu ele, ele foi gato demais e aí ele não gosta mais. Tem que ter alguma explicação. E o pior de tudo é que ele gosta de comida mexicana. Ele adora comida mexicana. O problema dele é com as pessoas do México. A comida pode. Pois é, olha aí. Isso é trauma mesmo. Então a hipótese da diarreia tá descartada. Você que pensa, ué. Às vezes ele gostava muito do México, aí ele teve esse encontro problemático. Ah, não, é verdade, realmente, tá descartado a diarreia. agora ele só come comida mexicana sem pimenta. Mas aí não é comida mexicana, é só comida. Mano, né? A gente tem que ser mortal nessa vida, não tem como ter o estômago de um mexicano e um indiano às vezes. Verdade. Nem os nordestinos conseguem, imagina nós. Porra, mano. Brasileiros genéricos. Genérico Brasil. Então, na thread de 3 tweets sobre o caso, Trump acusa o México de manter a situação de imigrantes para tirar dinheiro dos Estados Unidos e de que seria muito fácil para o país latino cessar o fluxo, além de falar dos imigrantes do que vem do México para os Estados Unidos, não vem porque a gente não está lá, então seriam que vão do México para os Estados Unidos, como se fosse isso, tipo, é um bando de traficante criminoso, é isso. Tipo, foda-se as famílias que estão vindo aqui porque querem uma vida melhor. Não, são um bando de traficantes. Eu gostaria de entender essa lógica do México mandar a gente pra roubar dinheiro dos Estados Unidos. Primeiro, o México não ganha com isso, porque quando você fica puxando moeda forte de fora pra dentro, porque a lógica que o Trump tá tentando seguir aqui é de que os imigrantes vão para o México, ganham dinheiro, vão para os Estados Unidos, ganham dinheiro e mandam de volta pro México. Pelo menos é isso que eu entendi. Se ele estiver usando outra lógica, aí o problema é dele que tá usando droga. Aí ele, porque o cara é imigrante, né? Ele vai sem a família, que nem vários brasileiros fazem isso. Vai lá, trabalha, sim, ganha moeda forte e volta pro México com dólares. E esses dólares viram muito dinheiros, porque o dólar vale muito. Dinheiros. Dinheiro é que eu não lembro a moeda mexicana, agora eu falei dinheiros. Moeda mexicana é bucha de maconha. Cigarro. Cigarro Marlboro. Submarino. Só que, tipo, quando você é um país, tipo México, Brasil, que tem uma moeda boa, mas não, tipo, não é uma libra, não é um dólar, não é um euro, é o real. Não é a moeda, sei lá, da Nigéria, mas também não é a moeda dos Estados Unidos, tá ali no meio termo. É. Se eu ficar injetando dólar na economia, a minha moeda vai pra casa do caralho. É. Não é bom? Eu quero que vocês pesquisem sobre dolarização da economia. O que está acontecendo agora na Argentina? Não é bom para um país a moeda forte ficar sendo injetada assim, sem mais nem menos. Faz mal para a economia do país. Eu não vejo o motivo do México. Porque o jeito que ele fala é como se o México tivesse essa intenção, tá ligado? Eu vou mandar, tipo, fazer a tropa dos imigrantes ilegais aqui do exército mexicano. Eles vão invadir os Estados Unidos. Eles vão trabalhar lavando prato, que é um emprego que nenhum americano quer, ganhando menos de um quarto do que o americano ganha, e a gente vai tirar a moeda dos Estados Unidos e trazer pro México pra fuder a nossa própria economia. É, cara, eu aposto mais na pirataria de remédio vencido no Texas. É, mano, o Trump não fala dos bandos de velho que vai dos Estados Unidos pro México comprar Viagra, porque ela é a mais barata. Não fala. Tô tirando dinheiro dos Estados Unidos também. Abraço pra todo mundo de Tio Cuano. Galera fica lá, a galera sai dos Estados Unidos, vai pro México consertar carro, porque a mão de obra é mais barata. Aí ninguém fala dessas pessoas. Tô tirando dinheiro dos Estados Unidos, tô pagando o México. Pois é. Aí ninguém, os turistas que saem dos Estados Unidos pra outros locais estão tirando dinheiro dos Estados Unidos, porque eles estão gastando em outros países. Olha aí. Então a gente tem que matar os velhos, os mexicanos, os donos de carro e os turistas. Os velhos principalmente. É, mano, tô fudendo a Previdência, tem que matar. Não só por isso, que eles estão alimentando o tráfico de drogas, né? É óbvio, porque quem disse que americano usa droga? É óbvio que só a culpa é dos mexicanos, não é o mercado americano que tem essa demanda. Não, são os bandos de imigrante mexicano que entra aqui com cocaína, assim, sem mais nem menos. Eles levam pra enterrar, inclusive, no chão. É, eles levam lá só pra usar, mano. Eles não revendem lá dentro. O cara entra com 3 toneladas de cocaína, é pra ele mesmo, é consumo pessoal. Não é pra ver revender na sociedade americana, não, é pra ele. É pra ele. Ele eleva e deixa uma montanha lá, várias montanhas ao vento, que intoxicam as criancinhas. O Pablo Escobar, ele vivia ele ganhava dinheiro desse fetiche do mexicano de ir pros Estados Unidos usar droga, tá ligado? O mexicano não pode usar droga no México. Ele tem que usar droga nos Estados Unidos. Essa é a lógica que a gente tá seguindo. Pois é, realmente. Porque todos os americanos, assim, puríssimos. Ó. É, mano, o americano não usa droga. Mano, na década de 20 proibiram o álcool, mano. Você acha que esses caras usam droga? Não usam. É absurdo. Pois é, puríssimo. E isso foi, né, um grande exemplo de tweet diplomacia, sempre bom. Pelo Facebook ninguém faz diplomacia, né? Só pelo tweet. Então, no dia 2/4, no 2 de abril, no caso, no dia seguinte, ao dia... 2/4 pode ser 2 de abril, né, senhor? É porque eu sempre falo o nome do mês, eu não falo o número, por isso que eu refiz. Entendi. Estou mantendo 2 do 4 de setembro. Não, é que eu nunca falo 2 do 3, 2 do 4, eu falo 2 de abril, 2 de março. Entendi. Tique nervoso. Então, mas tem que manter a consistência do discurso. Você tá me chamando de hipócrita? Não. Tá me chamando de leviano? Quem errou aí foi você, não tem nada a ver. Eu tô me consertando, você tá criticando a minha consertação, você é um absurdo isso. Então, no dia 2 de abril, Trump confirma a sua intenção de fechar a fronteira, no caso do com o México, né, com o Canadá. Ninguém quer fechar a fronteira com o Canadá. Também os canadenses que vão nos Estados Unidos trabalhar, ninguém... Se bem o Canadá que é uma fronteira por si só. É, o Canadá é tipo, é o pedaço de gelo que tem acima dos Estados Unidos. É. O México é o pedaço mexicano que tem abaixo dos Estados Unidos. Então, ele confirmou numa, uma entrevista coletiva com o que ele disse no Twitter, né? Porque eu acho que tweet não é uma forma oficial, que pelo menos não deveria ser, de comunicação entre estados. Você que pensa, você que pensa. Inclusive dizendo que depois de ele ter falado isso, o México aumentou o número de detenções de pessoas na fronteira. Só que, tipo, nada confirma isso. Pelo menos ele não deu nada, eu não achei nada que confirme que depois que ele postou o tweet o México tá bloqueando mais gente. E não faz sentido, tipo, sinceramente, qual que é a estratégia do México? A melhor estratégia pro México? Cagar! É. Imagina o Brasil, tipo, em vez de me preocupar com meus cidadãos, não, vou me preocupar com o dano que os meus cidadãos estão fazendo com os Estados Unidos. Não, com o dano que os Estados Unidos afirma que os meus cidadãos estão fazendo ao país dele. Mano, foda-se! É. Então, não há nenhuma prova pro governo. Não existe motivo pro governo mexicano fazer isso, e não há provas que o governo mexicano fez isso. E, segundo a porta-voz da Casa Branca, a Sarah Huckabee Sanders, eu gosto muito do nome dela, eu não gosto muito dela, mas o nome dela é top. Entendi. Disse que as falas do presidente não eram uma ameaça ao México. Ah, bom. Entendi. Porque nenhuma ameaça é uma ameaça a partir do momento que você diz que ela não é uma ameaça. Exatamente. E também disse que o fechamento da fronteira não é a primeira opção, tem outras opções antes do fechamento. Tipo, abriu, não tem outra coisa além do fechamento. Então, abrimento. Você abre. Se abre tanto que ela inverte a abertura e fecha. É que você abre e agora acontece o contrário. Os estadunidenses vão entrar no México, entendeu? Inverte as populações tanto que você abriu. É, você abriu, você vai pra dimensão invertida. E, além disso, a secretária de Segurança Nacional interrompeu uma série de viagens à Europa pra atender a uma reunião sobre a situação da fronteira mexicana. Olha aí. E é isso, basicamente. No, não vai ter México? Ou não, né? Acho que os Estados Unidos que não vai ter viado. É, pois é, os Estados Unidos não vai ter... Ó, sem o México, os Estados Unidos fica sem trabalhador, sem Viagra, sem conserto de carro, sem taco, bom. Sem... Quem mais que o mexicano faz nos Estados Unidos? Burrito. Tem que pensar aqui. Tem burrito, sem... Que mais? Deixa eu pensar aqui. Tipo. Sem falante de espanhol pra aumentar a bilinguidade da população. Sem Chile. Sem porra nenhuma. Aqui que o México fica sem Estados Unidos. É. Fica sem porra nenhuma, mano. O México ele é 100% autossuficiente. Pois é. Isso aí, cara. México e Brasil aí, ó. Todos juntos. México potência global 2020. Tô vendo no verão, porque o México ele é tipo Rio de Janeiro. Tá ligado? Quente pra caralho. Acho que ele é Rio de Janeiro o tempo todo. Aquela posição estratégica ali, sabe? Não, porque o México, como ele tá no hemisfério norte, quando tá o inverno, fica, a maioria dos locais fica tranquilo, pro meu verão. A gente que tá aqui na zona tropical, que é uma merda, que não tem inverno nessa porra. Tem verão e tem verão. Mas é tudo verão nessa porra. Tem verão e verão chuvoso. Tem inverno e inferno. Inverno, não sei qual que é. Bom, é isso? É isso. Então... Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e falou! Falou!